O crime é levar o delírio à nação. Mostrar quem é o terror que leva amor ao coração. Salve as quebradas, norte, sul, leste, oeste. Os moleque terrorista, prá! Ninguém se mete, ouça a voz. Meu clamor é por você, favela. O tanto que eu sofri me fez cantar em plena guerra. O que você queria, o que você sonha nesse mundo. Desde lá do castelo, o sentimento mais profundo. Tio, me dá um real. Ah, dá um real, caralho, black. Dá um real, caramba. Eu só queria um real pra me comer, senhor. Ah, tá de brincadeira, pra trabalhar, seu vagabundo, filha da puta. O moleque no farol pede um real em duas rodas. É foda, viver no limite com a moda. O Nike, a febre, o canhão, o assalto. Dinheiro é ouro, a milhão no asfalto. Depois gastar lá no mar, no salwipe. Gastar com as vadias, sexo sem limite. É isso que faz gozar o capitalismo. Preciso correr, fugir, sair do abismo. Egocentrismo é traidor e mata. Leva na traição e depois corta na faca. Deus me livre, guarde, correr com a posição. Cê não sabe o quanto eu queria fugir da solidão. Ó mundão, ó Senhor, me traz paz e luz. Me conduz, mesmo rastejando igual Jesus. Sou um sobrevivente que encontrei minha família. O fio da meada, o estopim da guerrilha. Sou da favela, eu sou. Sou da favela, eu sou. Justiça é cega, o sábio quem falou. O pilar da verdade, veja só, desabou. Mundo contraditório, onde tudo não é nada. O certo já morreu, quem errou dá risada. Respeito, a honra, o caráter, a moral. Perder o seu espaço pro poder do capital. O conselho da senhora que era bom e verdadeiro. Tomou xeque-mate da TV e do dinheiro. Eu sempre te falei, gato preto, ó rapaz. A família é nós e nós somos pela paz. A cor da bandeira não faz mais efeito. Estamos mais perdidos que cegos em tiroteio. Sinuca de bico, um beco sem saída. A paz fulminada pelo mal foi consumida. O mundão tá louco, tá tudo ao contrário. O milho come a galinha e a banana o macaco. Eu vi um trem no mar e o navio ser decolado. Um rato de esgoto querendo comer um gato. O homem de verdade perdendo pra safado. Colapso, infarto, o mundo tá em crise. A verdade está morta e a mentira é quem resiste. A Bíblia sagrada te livrava do mal. Na mão do usurpador tem um fim comercial. Mas ninguém resiste ao poder celestial. Sou da favela, eu sou. Sou da favela, eu sou. Isso canto com amor. Sou da favela, eu sou. Alguém gritou meu nome. Crônica, faz favor. Escuta esse som aqui que fiz com amor. Deixei de lado a guerra pra falar de um sonho. Da felicidade que ainda não encontramos. Eu me surpreendi com rimas inteligentes, competentes. Os sobreviventes, minha família de rua, minha família de coração. Independente do que for, tamo juntos na situação. Falar das ruas, do crime, é complicado. Sofrer por um dia só e dizer que é favelado. E as crianças, e o dinheiro, e o sofrimento, e os pretos. Eu nunca vi um presidente preto pelo amor. Eu nunca vi um negro como principal ator. Vixe, mas aí, seja como for, eu acredito na vitória, no eterno amor. Se você quer vencer, vem. Quer testar, tem. Se você quer meu mal, eu quero o seu mal também. Se for pra dividir, escuta aí, nem pensar. O que eu conquistei, eu lutei pra ganhar. Não comprei a felicidade no mercado. Encontrei fidelidade nos barracos. A paz, senhor, pra quem luta por ela. Fábrica da vida. Aí, sou favela. Sou da favela, eu sou. Sou da favela, eu sou. Vai macho, vai macho. Papel e caneta, irmão, rápido, rápido. Calma, Gog, calma, eu tô chegando, irmão, tô chegando, rapaz. Cê tá ligado, irmão, senão vai embora emoção, parceiro, corre. Eu tô ligado, eu sei como que funciona, rapaz. Vocês tão ligado, cada um aqui recorda. Esse fim de semana foi prova e errei meu pai, até falei palavrão. Falei o que queria, o que saía, feri coração. Mas pra que serve a palavra perdão, hã? Pra ser usada, praticada, né não? Caneta, por favor, chega massa, tinta acabou. Domingo, Brasília, 2005, a família sobreviventes, que lindo. Produção Diogo, arranjos Kiko Santana. Se falta grana, sobra talento bacana. De cá Genivá, um do gueto se fazendo imortal. Sai sentimento ruim, vem alto astral. Sou das antigas, mas não principal. Ela é importante na corrente rap nacional. É nessas horas que a coisa fica séria, que se descobre o valor do amor, Rogéria. Aí, príncipe do gueto, parceiro eu sei, fidelidade entre os justos é lei. Salve o gueto! Sou da favela, eu sou.